Sejam bem-vindos à 13ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 19 de abril de 2010, vamos visitar o nosso país irmão, o Brasil. Numa cadeia televisiva local, uma repórter brasileira decidiu entrevistar um travesti. Até aqui tudo normal. Mas entrevistou um travesti mudo, mais conhecido como o Bicha Muda do Nordeste. Isso mesmo, uma pessoa muda foi entrevistada. Vamos ouvir o trecho muito interessante e, sobretudo, elucidativo. Olha, aqui nos camarins do João Forró, olha só quem a gente encontra. Bicha, muda. Bem? Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do João Forró? Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho. Ai, banho. Ai, banho. Você vem toda noite? Ai, banho. Ai, banho. Qual o artista que você mais gosta do João Forró? Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho, ai, banho. Ai, banho. Manda um beijo. Ai, banho. Ai, banho. O que é que ela disse? Por cá, voltamos à grande amiga nacional do nosso programa, a Assembleia da República. No debate quinzenal da sexta-feira passada, José Sócrates e Francisco Louçã trocaram as acusações habituais, mas uma palavra de um líder do Bloco de Esquerda irritou o primeiro-ministro. Entre Sócrates e Louçã foram muitas as acusações, mas houve uma palavra do Bloco que irritou o primeiro-ministro. Senhor primeiro-ministro, eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso e vai tentando requalificar e justificar... Não se ouve o que diz Sócrates, mas a resposta do primeiro-ministro no Parlamento fica clara nesta outra imagem. Depois desta resposta, o chefe do governo ainda diz mais, mas só os ministros ao seu lado ouviram. Seguiu-se esta expressão de Sócrates num rosto que não disfarça a reação a Louçã. Senhor Primeiro-Ministro, não baixe o nível, porque não é assim que deve ser o debate da Assembleia da República. Sócrates e Louçã, num duelo pouco manso. Manso é a tua tia, pá, foi o que disse o Primeiro-Ministro. Ainda por cima, José Sócrates não usou bem a língua portuguesa na sua resposta. Ao adjetivo manso, no género masculino, juntou respectivamente o terminante possessivo e o substantivo tua tia no género feminino. A discussão e troca de acusações é normal, estamos habituados, mas essa falha no português não se faz. De resto, está tudo como antes.